Hold five right over the missile. Zero Galeão, via Pergolona 0 a Tesma, depois de confirmar todo o plano, nível de voo 380. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita, na saída da El, lê depois de bridge, sendo transponde 5-0, 5-7, o controle é PR1, 2-0, desce para 8. Autorizado Galeão 380, Pergolona 1-0, rota, mapa. Da El, Leda, Brito, decola da 1-0, 5-0-5-7-1-2-0-8. 5-2-2-0, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado final ILS, acusado estabilizado, 5-2-2-0. 0, bom dia, o ajuste 1-0-2-2, reporte baixar, travado, aguardando pista livre. É agora. 255, desça para 3 mil pés, ajuste 1022, reduza para 2009. 3.010.22, reduzindo 24060, sem livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 099, apenas confirma, está travado? Baixou, travou, livre pouso na 10, 4090. 4207 da Azul, decolada 33, chama controle 120, decima 8. 208, bom dia, 4207. Petróleo Salvador do 4207, bom dia. Passando 1500, curvando para 180, desvio de informações. Azul 4207, contato radar, estou parando nível 300, após desvios, voo direto Leda. Sobe 300, após desvios, Leda 4207. Interceptando o Rock 5220. 5220 completa, torre 118 decimalmente. 118.6, 5220. Até daqui a pouco. Certo. O Oceano é 6255. Desça para 2.000 pés, autorizado a pressão ILS, posto estabilizado. Está livre da restrição em TAP. Ciente, livre da restrição em TAP, TAP para 2.000. Formará estabilizado, 6255. Salvando Leda, azul 4207. Ciente, azul 4207. Azul 4060, salas 35, livre à direita e chama solo 121 ao 19. Direita, chama só o 2060. Salve Salvador, boa tarde, do 4060, livrou na Fox Trot, azul 4060, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4060. Serra. Ano 1000 pés, Alagoinha. Gente, mais golpe. Confirma o vento para 5220? 5220, vento 150 graus 089. Certo, obrigado. Luz Net Serra, autorizada Lagoinha, voo 025, procurando as restrições aí no meu pé, corredor forte. Agora está pistando a 0 com a primeira curva à esquerda. Acena transponda 01-17. Controle PL 120 de saúde. 01-17. Para saneamento do IPSAC, chame torre 118 de São Paulo. Salvador, no 777, para a Porto Seguro. Plano 777, agora de costa. Não, desce 19. Direita, eco, salão 219-5-0. Leta, chame a torre 118 decimal 6. 86, 62 60. 0 livro via eco. 35220, autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, remota 04. Alfa Kilo, parte 3, 5220. Certo. Oceano 6255, ajuste 1022, repórter baixar travado. Passará a baixar travado 6251. Saudade, está 3191, posição 06, pois perto acionamento. Check, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3, decimal 25. Recife, 1-2-5-6, alterna 1-3-3-2-5, bom dia, 4-2-0-7. 1-2-5-1. 251-3325. O AB6740, desce para 2.1, autorizado sinal IMS, está livre de recepção na posição estado, reporte estabilizado. 2.000 ILS, encontrará estabilizado o AB7-40, confirmando ajuste. 1-0-2-2 em Salvador. Opa, Vitor, tem livre táxi, você está em São Domingo 7, reporte para ingresso. Gol na 777, está pronto para a cópia? Pronto, bom, 777. O 6255 tem livre posto, fechou no 0, vento 120 graus, 072. Livre pouso, 6251. 2, controle PR em 120 de saúde. Direito para Porto Seguro, 340 de saúde, direita, da Elvira da Porto Seguro. 5060-6208 ao controle, 777, corporar todo pronto na posição. Gente, sendo pronto, Papavito, ali mantém cabeceira 197. Zulu GR de Serra, autorizado táxi até a intersecção da 17, reporte para ingresso. Olá, Papa Vitor, fique atento, Airbus da Avianca que pousou na 10, autorizado a decolagem pista 17, o vento 10 graus, 17 nós. Sala 6255, sala 43, livre à direita, chama solo 121, décima 9. 219, 5. Quilo Papavito, decolado às 43, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Quilo Vito. O livrou, direção na Alfa. CN6255, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6255. Autorizado a alinhar em manteiga do 035. Reporte quando pronto. Papá Vitor, na proa de buraquinho chama controle 120, décima 8. 208, muito grato, Vitor. Guarulhos. Controle, bom dia, Quilo Papá Vitor, mantém mil pés na proa 300. Patango Quilo Papá Vitor, mantém as condições visuais em ascensão ao nível 105 e confirma a proa ideal. Proa ideal 300, barreiras. Voa direto de destino, Quilo Papa Vitor, e quanto possível de mata-pouso? Mais 2 horas e 10. Confirme? Mais 2 horas e 5 minutos, mais 2 horas e 5 minutos. Copiado, 1650. Golo 777, posição de corpo de direita para. Golo 777, aguarde para o de acionamento. Obrigada. Aguarda, 777. Golo 777, após a passagem do Avianca, retaguarda, está autorizado o pushback de acionamento. Após o Avianca, autorizado, 777. Jet Share autorizado a decolagem, ficha 35, o vento 120 graus, 149. Você pode anotar, Golo 777. 121.9. Fala 219, 6770, segura a placa do carro. Eu poderia checar a minha altimetria, cruzo 3.207? 3.100. Solo, boa tarde, bom dia, 6770, entrou? 96740, bom dia, 6770, Alfa, reporte em Sudileiro. Alfa, reporte em Sudileiro. Juliette Serra, decola 249, chama controle 120.8. 120.8, Zulu Juliette Serra. Zulu 91, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 132. Controle Salvador do Papapapá, Zulu Juliette Serra. Papapapá, Zulu Juliette Serra, mantém as condições visuais, pensada 2.500 pés, voando direto a Lagoinhas e Mato Grosso. Reporta lá no 025, direto a Lagoinhas, o Zulu Juliette Serra. 1-0, vazando o confirma para o sol, beleza. Bom dia, vou esperar informações. Alô? Tá 3191, decolado 50, chama controle 120, décima 8. Será que ele chamou 5740? Negativo, 5728. 5728 autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível de voo 350. A cola da pista no zero com a primeira curva à esquerda na saída Fuca, transição Caju. A cena transponder 5104, controle opera em 120.8. Dois, estou confirmando via Upper Whisky 58. 5-5-7-18, protegimento correto, para push e atendimento. Para o táxi, gol no 777, 156 a bordo, 12-20, alterna com... Voo na 777, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Rio de Alta, no ponto de espera Chame Torre. 198, decimal mês, estado 10022. Pátio Índia e Alfa, ponte espera, torre 286 no 022, no 777. 96740, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, 6770. 6213, bom dia, autorização Galeão. 6213, bom dia, Vasco. Boa noite. Copia. Copia o 6213. 6213, autorizado Galeão. Via Upers 10 até SMAP, após conforme rota do plano. Nível de voo 360. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, na saída da EL, lida após grid. Acena transponder 5077, controle opera em 120, décima 8. Confirma qual a frequência do controle? 120, décima 8. Pode agita mais Quebec, mantém as condições visuais, QNH10022, reporte Paris. Paris. Nivelado no 025, Zulu de Leclerc. Thank you, Zulu de Leclerc. Gente, gol no 777, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 132. Livre decolagem no zero, no Alfa Romeo Tallio, Alfa Oscar, guarde para a cópia, saída prevista, Momo. Alfa Romeo Tallio, Alfa Oscar, pronto para a cópia. Papa Romeo Tallio, Alfa Oscar, só confirme passo que se encontra e pista que decola. Salvador, bom dia, 777 passa 1700 metros. Bom dia, gol no 777, contato radar, gol 340, vou em Leda. Está presente, autorizado 340, direto na proa de Leda, ou no 777. Sam 3191, Sami Recife, 125, Nauterne, 13325. 1251, 3325. O Sam 3191. Código 5054, frequência do controle 120 do sinal 8. Saída Momo, Mike, Oscar e transição Froti, Foxtrot, Romeu, Oscar, Tango, Índia. Romeu Charlie Alfa Oscar, cotejamento correto para táxi e acionamento, chame torre na frequência 118 decimal 6, RNH 1022. Vitor Mike Quebec, vai direto rotatório, repórter de Dalco Campo. Direto rotatório, já tem o campo visto, Mike Quebec. Senta, aguarde transferência 14. Quebec. Salvador, boa tarde, eu vou 4467, informação óptica, autorização de áudio 200. Devo 864. Devo papar de Sami Centro Recife, 12685, alterne 12545. Prossiga, Salimatão. Pensa, Salimatão. Azul 4463, pronto pra cobra? Pronto, 4463. 4463, autorizado Ilhéus via Whisky 1, nível 200, saída Coral, pista 10, após decolagem curva à direita, acione transponder 5105, frequência do controle 120.8.